Metal 2. Passo na rua e fico ao teu lado, sem saber que te dizer, na estrada do pecado. Um segundo de olhar em olhar, uma vida de paixão sem te amar. Cada passo e cada vida que acabo de perder. Cada dia há um lugar onde eu quero viver. Cada noite um luar que eu não posso perder. Cada dia há um lugar onde eu quero viver. Cada noite um luar que eu não posso perder. Cada passo e cada vida onde perco o olhar. Cada passo e cada vida que eu quero recordar. Cada passo, cada vida que me lembro de te ver. Cada passo, cada vida que eu não posso perder. Paixão sem te amar. Cada passo e cada vida na estrada do pecado. Um segundo de olhar e olhar, uma vida de paixão sem te amar. Cada passo e cada vida que eu não posso perder. Cada dia noite um luar que eu não posso perder. Cada dia um lugar onde eu quero viver. Cada noite um luar que eu não posso perder. Cada dia um lugar onde eu quero viver. Cada noite. Sentir os teus lábios em gesto.

Faz-me duvidar se está tudo bem, se tem. tens mais alguém. E quando te pergunto, finges não perceber. Penso muito, eu não te penso nada demais. Só penso todo o teu amor. E se quiseres ficar, não seja por favor. Não. Antena Web. Fui-me

Yeah.